são vários loucos e loucas no rolê. Organização xiita, DJ Dandá, Das linhas mais sujas da cultura hip hop, e as palavras mais profundas que te fazem entrar em choque. A zica dos velhos pops, consciência pra Anitta, apresento Organização xiita. Mas que soma, multiplica cada ideia apresentada, ensinamento pra vida. A verdade que finca, desperta a percepção. Organização indica a revolução.